Bíblia aberta, cartilha de oração. Texto de hoje, Mateus 5, 43, 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os antigos diziam: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus dá uma virada na mesa. Engraçado, quem está acompanhando, tomara que você seja de acompanhar a missa todo dia. Muitas rádios entram conosco ao meio-dia na Santa Missa. Ou aqui na Hora da Misericórdia, quando eu leio na íntegra o Evangelho. Ontem, Jesus já mostrou que não vale aquela lei olho por olho, dente por dente. Hoje, Ele toca no que eu chamo de coluna vertebral do cristianismo: amor aos inimigos. E olha, é fácil compreender. Gostar de quem gosta de nós é natural, é compreensivo, é humano, é justo. E Jesus quer que demos um passo na qualidade de nossa fé. De justo, passemos a perfeitos. E perfeito, e você vai falar: mas eu não sou perfeito. Temos que ser. Deus quer a nossa perfeição. É o chamado de Deus. E perfeito é aquele que vai contra o sangue que ferve e dá vontade de retribuir com o mal. Domina essa ira e ama o inimigo. Essa é a coluna vertebral do cristianismo. Eu termino fazendo uma pergunta: como você lida com os teus inimigos? Torce para que o tapete seja puxado? Lá no seu coração, cultiva desejos de vingança? Isso não é cristão. Põe tuas mãos. Terça-feira, rezando pelos doentes, rezando por aqueles que estão nos hospitais, intercessores que estão comigo, vamos juntos. Senhor, põe tuas mãos naquele que sofre. Primeira coisa, tire a dor, Senhor. Senhor, nós também queremos pedir por aqueles que os médicos não descobrem o diagnóstico. Em minha vida, Senhor, quero estar sempre em teus braços de amor. Porque tu és misericórdia. Misericórdia. Porque tu és um Deus de amor. Um Deus de amor. Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma. Escute. Nós Meu nome é Sirlei, ouço o senhor pela Rádio Difusora de Casa Branca, São Paulo. Padre, faz uns 3 meses que descobri e ouço todos os dias direto seu programa, junto com meu marido, que por enquanto está desempregado. Padre, numa terça-feira, na novena de Santa Rita de Cássia, o senhor disse para que pensássemos em alguma pessoa que estava enferma e colocássemos a mão no lugar da enfermidade da pessoa. Imediatamente lembrei de minha filha Gisele, de 22 anos, que sofre de gastrite nervosa há mais de 7 anos. Padre, ela mesma plantou um pé de boldo no vaso, mas a plantinha estava até feia, porque todos os dias ela apanhava 2 folhas para aliviar a sua dor à noite. Então, padre, coloquei a mão no meu estômago e pensei e rezei junto com o senhor para ela. Padre, o senhor vê o pé de boldo agora, ele está bonito, está viçoso, pois ela não tem mais apanhado folha dele, porque não é mais necessário, padre. Obrigado, senhor, por mais esta graça recebida. Amém, filha. Amém. Deus seja louvado. Deus faz maravilhas. E esses testemunhos dizem exatamente isso. Essa plataforma vem na hora certa. Abençoai, Senhor, os doentes. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Que a bênção de Deus esteja com todos. Em nome do Pai, põe a mão sobre a enfermidade, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.